mais um pouco está chegando aí. Tudo aquilo que ele prometeu, Deus está preparando o melhor pra você. Quando chegar, você vai ver. Correntes dele.